localizador? Afirmativo, interceptando o momento 9-2. Ok, pela apresentação do radar, está uma milha à esquerda do curso, viu? Afirmativo, já estamos visual na pista. O Força Aérea 2238, 2283, acione stand-by. Força Aérea 2283, acione stand-by. Frequência 1288. Entrou 288, voo 605. Sim, na frequência 164, gravidade 288. O Gol 1982 está agora 4 milhas para passagem sobre o marcador externo. Cheque o trem, chame a torre. 1183. 183, até já, obrigado. 1982. Gol 982, tá abaixo letra voo, tá 3 milhas do externo. Gol 1982, como cabeceira deslocada, 1.200 metros, reporte 4 milhas, trem de pouso baixado travado. Chamaremos a 4 milhas, os trens já estão baixados e travados, 92. Tuxo no 017, confirma 7 a bordo. Sim, de na hotel chama 2. Hotel chama 2. É 726, confirme. 2x, vamos expandir, vamos perder o contato com o centro, cruzando 230 para você cruzar. E o objeto BC-2000, controle está ciente, desça para altitude de 2000 pés com 1016 na via chegada Mare. 2016, via Mare, 6726. O caçador 08. Ok, o senhor vai livrar a CTR em breve e vai mudar o código transponder para 5447, mantenha o estimado de pouso em Lapa, Serra Bravo, Lima, Papá, 1600. Confere. Gente, tá livre pouso. Confira o vento, por favor. Vento 1180 graus, 08 nós, ou 1982. Ciente, 1982, obrigado. Na FIR, para informação e alerta, a frequência será 1288-13325. 792. Juliette Bravo Delta, chame o centro de controle de área 12685. Prossiga 6319. Informação, nós estamos cientes da nossa decolagem a partir dos 50. Poderia confirmar que horas nós podemos iniciar o push? Assim que estiver pronto. Ah, então estamos. Está livre, chame táxi. Está livre, Oceanair 6319, obrigado. Salvador, Força Aérea 2283. 6823. Dando 3602, passou Duna no localizador, checa o trem, torre 1183. 1183, o Dan 3602, até mais. Até. E Salvador, muito bom dia, o TAM 3602 está no localizador, estabilizado. TAM 3602, tráfego avistado, continua a aproximação, forma cabeceira deslocada 1 no 1.200 metros, aguarde pista livre. Está ciente da cabeceira deslocada, o 3602. Voo no 982, solos 42, livre à direita, chame solo 121-9. 1219, até já, 1982, obrigado. Afirmativo, prossiga. 330, autorizado Recife, golpe via Whisky, Apre Whisky 58, decola da pista 10, curva esquerda, Pucaracaju. 119, decimal 8, 5455. 0 vento, 190 graus, 08 nós, cabeceira deslocada, 1.200 metros. Livre pouso, pista 90, cabeceira deslocada, 3602. Transponder 5455, então 3454. Corretinho pronto. Quando pronto, chamar na mesa, então 3454. Solo Salvador, bom dia, gol 982, livrou na sua escuta. Gol 982, prossiga via Alfa, Quilo, Pátio 3. No Pátio 3, chame para ingresso no Pátio 1. Alfa, Quilo, Pátio 3. No Pátio 3, chame para ingresso Pátio 1. Gol 1982. Ciro, Ciro, estimate em Salvador de Oar, onde 1311. Fox Alfa Golf 052, fly to Bonfi to complete Bonfi arrival for landing runway 10, altimeter 1016, over. I guess fly direct to position Bonfi, arrive runway 10 over QNH 1016. That's correct. Jet 6726, passa a mar e autorizado a aproximação. 7726, fala que vai manter para o 055 por 10 milhas para evitar a formação, depois retorna a perfeita da Mário, ok? Ciente. TAM 3602, solo aos 46, livre à direita, chame solo 1121 decimal 9. Livre à direita, solo 121 decimal 9, TAM 3602. Terna Galeão. Solo, chame 6311 para o táxi 93 a bordo, número 0410, alternando o Galeão. Está livre até o ponto de espera, Índia Alfa, na Delta, a Torre 18-3, 1017 o ajuste, Oceania 63, o nono. Livre táxi Índia Alfa, Delta, no ponto de espera da Delta, 118-3 com a Torre, muito bom, obrigado. Solo Salvador, muito bom dia. O TAN 3602 livrou a pista na sua escuta. Confirmando o TAN 3602, Alfa Juliette, corrijo Alfa, Kilo, Pátio 3, para ingresso no Pátio 1, chame na saída do Pátio 3. 20 Alfa Kilo para ingresso no Pátio 3 e Pátio 1, chamará, TAN 3602. Fogão 982, está autorizado ingresso, Pátio 1, posição 4. Pátio 1, posição 4, gol 982. 04, controle de Lima, Kilo Zulu estabilizando 070, vai rebotar Conde. Gente. Chame controle 119 decimal 8. Chama controle 119 decimal 8, 0, 0223. O Objeto 672 já iniciou curva à esquerda, confere. Firmo, tá voando proa de Duna. Negativo, proa de Duna, vou lhe vetorar. Proa a partir de agora é 015, descendo para 2000, limitado pelo localizador. 015-2000, limite lock, 672. Controle Salvador, Força Aérea 2283 no perfil da Coral, cruza no momento 1500 pés. Cliente Força Aérea 2283, contato radar, saída Coral. Aérea 2283. Controle 1198, 5465, transponde, aguarde e cotejamento. O TAN 3602 já passagem do Xenec está prosseguindo para o ponto esperado da Delta. Após o Xenec, ingresso Kilo, Pátio 3 e Pátio 1 está autorizado para o TAN 5. Assiste da passagem ao Xenec, após Kilo, Pátio 3, Pátio 1, reposição 5. 3602. Para o SPEC acionamento, TAN 3454 no portão 6. Meia dúzia ali, o chame táxi. Iniciando para o SPEC e acionamento, chamada para o táxi, TAN 3454. Cotejo agora no 397. 220, Golf 677, já falo da 10 curva direito, da El Coral, 198, 5465 no 397. Chame para pushback acionamento no 397. Chama ali. 260, direct, bounce, bounce position. Roger, ready, contact distance now 52 miles from Salvador. Heading to Bonf 255. Heading to Bonfi 255, Foster Alpha 052. Objeto 6726 para o localizador, proa 060, chame estabilizado. 060, Palmará 6726. 6311. Desculpa, sério. Está pronto, acho que vai 3 de novo. O Salvador 672? Obrigado. Interferência de rádio? Não, negativo. Estou recebendo interferência de rádio na sua frequência aqui. Nós precisamos de maiores informações, frequência, tipo de música, algo que possa ser identificado. Marisa Monte, particularmente eu acho uma droga, em todo caso. Ok, o senhor ouviu mais alguém falando a respeito da frequência que está transmitindo, qualquer coisa nesse sentido? Não, negativo. Ok, ciente. O senhor agora está a 4 milhas para passagem sobre o marcador externo, interceptou o curso? Positivo da visão, inclusive. Ok, cheque o trem, torre 1183. Muito obrigado, boa tarde. Espera. Xenai 6311, tá aguardando devido à aeronave que decolou, que precisamos decolar de baixa performance. Ah, ciente, graças. Salvador, Jet 6726, visual na final da 1-0. Na 6311, autorizado a decolar, pista 1-0, vento 200 graus, 08 nós. autorizado decolagem, China 63, o Nuno. É ponto e posição, Wilson, fazendo Brasília. Alfa Vitor Juliette. Já chega. Chame a torre, frequência 1983. 183, graças. Dado Juliette, Alfa na Delta 183, 1017 o ajuste, tem um bom voo 3454. Juliette, Alfa e Delta 182.0.3454, bom dia, moça. Torre, bom dia, Alfa Vitor Juliette, toda rotatória avistando. Alfa Vitor Juliette, autorizado final do 97, reporte 3 milhas, cabeceira 97. Reportará 3 milhas, final 97, Alfa Vitor Juliette. China 63, 1-1, decolou 5-3, chama o controle, 1-1-9, decimal 8. 119-8. China 67, 2-6, confirme, treino todo, baixou o trabalho. É o Webjet, 6726, baixou o trabalho. O Salvador, China 63, 1-1. China 63, 1-1, controle, está em contato, radar, câmbio. Contato, radar, ciente, China 63, 1-1. Controle, o China 63 no Uno, solicita quando possível pro de Diner. É, Oceaner 63 no Uno, mantenha a saída prevista e a princípio da EL, porque essa posição solicitada está fora da área de jurisdição do controle Salvador, ok? Possível então voar pro de da EL? A Prodi da EL, afirmativo. Eu tenho uma aeronave da Força Aérea Brasileira que decolou à sua frente. Está afastado agora da sua aeronave 12 milhas, passando 075 para 100. Eu espero que o senhor tenha retorno desse tráfego do TICAS. Caso negativo, vamos iniciar a vetoração. Ciente, vamos na hora que tiver a indicação do TICAS. E Prode da EL no momento, China 63, 1-1, aumentando a razão de subida para livrar o tráfego. Positivo, o senhor de Dael está afastado 22 milhas e meia. O tráfego está ligeiramente à direita, afastado 11 milhas e meia, passando 080. O senhor já tem retorno de gas? Afirmativo, China 63, 1-1. Diante. Alfa Vitor Juliette, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 197, vento 180 graus, 089. Autorizado pouso na 197, Alfa Vitor Juliette. Desce na Kilo, pátio 3, e aguarde para ingresso, pátio 1. Kilo, pátio 3, aguarda para ingresso para o pátio 1, 6726. Na Delta, o TAM 3454. Aeroporto 3454, bom dia, autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento 180 graus, 08 nós. Alinha e decola, pistão 0, 3454. Está cruzando 80, agora sem sinal do TICAS, o China M3 no mundo. Gente. Alfa, cópia. Prossiga. Autorizado Paulo Afonso, 090, decola da 17, curva esquerda, saída Lotar, sua rota é o Whisky 1, o controle 198, 5432, o transponder é Mingue, a marca é Alfa. Fala, sua mensagem está muito baixa, eu entendi o cotejamento, mas a mensagem final não entendi. Confirme só seu estacionamento. Na torre, 18-3, para prosseguir. Para a torre, 18-3. Alfa Victor Juliette, seu solo foi o 59, autorizado backtrack, Sport Piston 735 livre. ...454, decola de Salvador aos 1259 Zulu, chama agora o controle, 119.8, bom voo. 119.8, bom dia. M3, retomando a razão, na moto. Positivo, sendo 6311, passa nível 110 agora, em ascensão, chame o centro de controle de área, 1288. 1288, bom dia, obrigado. Bom dia. Controle, Salvador, bom dia, o TAR 3454 em ascensão, passando 1910, perfil da Pucaracaju. São 3454, esse é o controle Salvador, está em contato radar. São Deixa eu na frequência livre. Controle Lima Kilo Zulu está a 1 minuto de Conde. Ciente Lima Kilo Zulu, vamos encerrar o serviço. Vai chamar Aracaju na frequência de 1203, por viária. Chama Aracaju no 203, Lima Kilo Zulu, obrigado, até a volta. Até. Arco Chibec, gol no 397, no 07. Gol no 397, autorizado, reporte táxi. No 397. Alpha Golf 052, control. Go ahead, for the control tower, 052. Are you ready to start descent? Yes, sir. We are ready to descent. Roger. Clear until level 050. Leaving sky level 100, clear descent to until sky level 050, Foxtrot Paul 052. Zero Guarulhos, aguarde cópia. Me escuta, obrigado. Confirmar a saída pro gol 93. Dael Diné. Grato. TAM 3454, passa nível 1110, chame o centro de controle de área 12685. 12685 agora, TAM 3454, bom dia. Bom dia. TAM 3896, deixa a parada de voo, não fizeram autorizado a chegar a mais. 3, copia? Afirma aqui, por favor. Voo 1923, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da pista 1-0, deslocada 1.200 metros, com curva à direita após a decolagem. Subida da El, transição de NER. Frequência do controle 119.8, transponder 5472. 360 Guarulhos, pela Upper Whisky 50. Da El de NER, decola pista 1-0, deslocada após curva à direita. 198 controle 5472 ou 1983. Correto, portão 04, chame pronto para o push e acionamento gol 93. Chamaremos, obrigado. Gol 397, tem 107, 210, Aracaju. 4106, identificação de lá. Gol 390 agora, chegada mais. Delta reporte antes do Travesse, Taxi Delta. O 397 modifique sua saída para Dael, Leda, após Ilhéus. Dael, tá, se reporte para ingresso. Pista no 7. O ajuste no 0 no 6. Como é que é Alfa Lima, tem cabeceira 1-7. Lima tem 1-7, já mais alto. Gabriel, do ar, nível 3-7. Tá 3-6-6-6 na curva. Chame a torre 118.3 para o ingresso na pista.